Sejam bem-vindos à 24ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, quinto dia deste mês de julho, vamos nos centrar no desporto e na música. Primeiro viajemos até Inglaterra. Rafael Nadal conquistou ontem o torneio do Wimbledon. Após três finais épicas em 5 sets nos anos anteriores, a cimeira masculina da 124ª edição da prova teve um sentido único, muito por culpa de Nadal, que esteve inabalada no seu compromisso diante do checo Tomas Berdych na final. Arrecadou assim o seu 8º título do Grand Slam. Nadal até teve uma vedeta dos Rolling Stones ansioso por tirar uma fotografia com ele. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em que foi a figura maior, o nadador americano Michael Phelps só pediu a um outro desportista para lhe dar um autógrafo e tirar uma fotografia com ele, precisamente Rafael Nadal. A auréola da vedeta do espanhol voltou a ficar bem patente numa cena de bastidores de corrida ontem. Ronnie Hood, dos Rolling Stones, desatou a correr quando o viu e desatou a furar por entre os familiares do maiorquino para poder tirar uma fotografia com ele. Efeitos da droga? Aproveitando a deixa das pedras a rolar, vamos até à Polónia num concerto que esteve perto de terminar em tragédia, agora num assunto mais sério. Os Pearl Jam atuaram na quinta-feira, dia 1 de julho, num festival polaco. O espetáculo do grupo americano estava na sua 6ª música, quando a movimentação do público em direção ao palco ameaçava esmagar alguns fãs na proteção entre o público e o palco. Valeu o bom senso do cantor Eddie Vedder, que parou tudo e falou com os fãs. Temos inúmeras jovens perto da proteção do palco, algumas com as cabeças bem próximas. Parem com esses empurrões, por favor. Não quero ser o adulto aqui. Nós somos uma banda de rock, por amor de Deus. Mas preocupamo-nos convosco. Não nos iremos perdoar se algo acontecer. Há uma barreira de aço junto à cabeça de uma jovem. Parem com isso. Nós não podemos compactuar com esta situação. Momentos de pânico que levaram à interrupção repentina do concerto. Depois do público atender ao pedido dos seus ídolos e de se acalmar, o espetáculo seguiu em frente com quase 2 horas de duração. Recorde-se que, há 10 anos, os Pearl Jam viram morrer 10 fãs durante o concerto no festival de Rock Sound, em Dinamarca. A tragédia afetou profundamente a banda, que dedicou a música Love Boat Captain às vítimas. Agora, novamente alguém ligado ao desporto. Cristiano Ronaldo já é pai! O anúncio da paternidade de Ronaldo já foi comentado por vários milhares de pessoas nas contas oficiais do capitão da seleção portuguesa no Facebook, onde tem mais de 6 milhões de fãs, e no Twitter, onde tem quase 300 mil seguidores. Que loucura! A declaração escrita de Cristiano Ronaldo foi a seguinte. É com muita alegria e emoção que informo ter sido recentemente pai de um rapaz. Por acordo com a mãe, que prefere manter o anonimato, o meu filho ficará confiado à minha guarda exclusiva. Guarda exclusiva. Que responsabilidade. Sobre este assunto, não prestarei quaisquer outras informações, pedindo a todos que respeitem o meu direito à privacidade e o da criança, ao menos numa matéria tão íntima. Costuma-se perguntar, quem é o pai do menino? Neste caso é mais, quem é a mãe do menino? É ela que prefere o anonimato? Ou é ele que nem sabe quando ela se deu à luz? Para finalizar, na sexta-feira o Brasil foi eliminado do Mundial de Futebol na África do Sul. Perdeu por 2-1 contra a Holanda nos quartos de final. Felipe Melo marcou um gol na própria, falhou a marcação individual no segundo tento laranja e ainda conseguiu ser expulso. Certeza que muita gente se terá lembrado desta conversa já escutada aqui no Outro Mundo. Acho que você há de concordar que você não fez uma boa temporada na Juventus. Por que que a gente deve acreditar que o Felipe Melo da Copa do Mundo vai ser diferente do Felipe Melo da Juventus da temporada 2009-2010? Eu não concordo com você. A gente tem que pegar números. Quando o Felipe Melo não jogou, eu fiquei 6 jogos sem jogar, perdeu 5. Então eu não concordo com você, não. Mas com você jogando, a Juventus faz a pior campanha em 40 anos também. Você é o seguinte, você tem que primeiro você pegar os números do jogador, ver o que o jogador faz na temporada, depois você passar uma coisa dessa aí, que isso aí é ridículo. Não acredito, você é jornalista? Você é jogador? Eu não estou discutindo se você tem que estar na lista ou não. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi, por que é que a gente deve acreditar que você vai fazer uma grande Copa do Mundo? De resto, está tudo como antes.